Só agora o cristianismo do Cristo se estabelece na terra. Alguém se apresenta? Vai lá, Período, vamos lá. Cada um diz uma coisa. Isso que eu quero vocês todos falando. Observem bem, depois tirem as suas conclusões. Bem que ele vai chegar a uma conclusão. Mas é como uma sinfonia, uma coisa bem escrita, um sinal de Deus. Aí está tocando a Sinfonia Apocalipse. Um diz assim, eu gosto mais do primeiro movimento, outro do segundo, outro do terceiro. Eu gosto do coral, é o encerramento apoteótico, é o quarto movimento, que beleza. Então cada um é tocado na sua sensibilidade, conforme o seu amadurecimento espiritual, no caso, musical. Por isso eu gosto sempre que todos vocês se manifestem, porque eu estou pregando o Apocalipse para... Como grandes analistas do Apocalipse se calaram, e muitos que o deveriam pregar consideram indecifrável, quando não muito difícil. Os simples são aquelas pedras que clamariam se os que tinham obrigação de pregar este livro mais importante do mundo agora se calassem. Pois os simples que aqui estão e que estão nos ouvindo, estão se levantando, são aquelas pedras anunciadas pelo Cristo, que clamariam, não falariam não, clamariam, mais que falariam, se aqueles que vieram falar se calassem. Igual aquela mensagem, no mundo espiritual, várias categorias de espíritos receberam missões na Terra. Um na imprensa, outro na televisão, outro no rádio, um na política, outro na ciência, outro na filosofia, outro na economia. E outros tinham que falar das coisas espirituais. E esses se calaram. Como se calaram, os outros erraram mais do que deveriam ter errado, porque não tiveram a voz do Espírito a lhes falar aquela missão daquela parte. Imaginem vocês isso no fim dos tempos. Quem tem missão de falar, calando-se. Quem tem missão de ir pelo mundo pregando a verdade de Deus, acovardando-se. Então vocês, que são os simples, são as pedras que se levantam e clamam. Vamos lá, irmão Walter Perioto. Bem, sem dúvida alguma, é graças à revelação do novo mandamento de Jesus, amai-vos uns aos outros como eu vos amei, que nós, legionários da boa vontade, entendemos, e o Brasil também entende, e uma parte da humanidade também já está entendendo, esta afirmação peremptória da Legião da Boa Vontade, de que está preparando a volta triunfal de Jesus para a formação de um só rebanho para um só pastor, porque são as duas finalidades da religião de Deus, e nunca como agora nós entendemos por que o novo mandamento de Jesus deveria ser revelado. Porque se nós não entendermos esta revelação do novo mandamento de Jesus, amai-vos como eu vos amei, nós não vamos entender a respeito da formação de um só rebanho para um só pastor. Nós, legionários da boa vontade de Deus, nós temos esta luta e esta missão, que é fazer com que todas as religiões e religiosos se unam para o bem comum. Porque agora, mais do que nunca, nós estamos entendendo por que Jesus está para voltar brevemente. Então, com o novo mandamento de Jesus, com essa revelação feita pela LBV, começada pelo nosso irmão Zarur, continuada pelo nosso irmão José de Paiva Neto, presidente da Religião de Deus, é que nós podemos entender todos esses fatos de apocalípticos. É isso aí, meu pai. Carta à igreja em Sardes. Vamos ver o que é Sardes geograficamente, socialmente, politicamente. Depois nós vamos entrar na explicação que virá pela inspiração de Deus. Sardes, antiga capital da Lídia, na parte ocidental da Ásia Menor. Sardes existiu mesmo. E um centro da adoração de uma deusa asiática, vinculado a quer a Artemis, quer a Cibele. Situada na margem esquerda do rio Pactolo, tributário do Hermos, Sardes achava-se a 48 quilômetros ao sul de Tiatira e a 77 quilômetros de Esmirna. A acrópole da cidade ocupava um penhasco rochoso quase que inacessível. Embora uma cadeia montanhosa limitasse as comunicações com as áreas ao sul, Sardes comandava a rota comercial este-oeste. Suas atividades comerciais e seu comércio, a grande fertilidade das terras circunvizinhas e a fabricação de tecidos e tapetes de lã muito contribuíram para tornar Sardes rica e importante. Em certa época, Sardes talvez tenha tido uma população de quase 50 mil habitantes. É uma coisa incrível. No século VI, antes da primeira vinda visível de Jesus, Ciro o Grande, esse homem é famoso na história, um dia vamos falar sobre ele, derrotou o último rei lídio, Creso, também esse é famoso. E por mais de 200 anos depois disso, Sardes serviu como a capital da parte ocidental do Império Persa. Em 334, antes da primeira vinda visível de Jesus, a cidade se rendeu sem oferecer resistência a Alexandre Magno. Mais tarde reencarnou como? Quem sabe, levanta o dedo aí. Falou. Napoleão Bonaparte. Antes como? Júlio César. Mais tarde veio a ficar sob o domínio de Pérgamo, outra cidade citada, uma das sete cidades do Apocalipse, e então de Roma. O brado de Pérgamo é contra a corrupção no meio religioso. O que nós vamos fazer? Pegar cada uma das igrejas e publicar no Apocalipse para os Simples. Tem muita gente pedindo os livros aí. Mas é tanta coisa para publicar. Vamos colocar assim, Pérgamo, a grande mensagem é essa. Tiatira, a grande mensagem é essa. Não é boa essa, Tácito? Que aí resume, matemática. Dois pontos, sinal de igualdade e o resultado da equação lá. Um grande terremoto quase nivelou Sardes, mas a cidade foi reconstruída com a generosa ajuda de Roma. Josefo, Flávio Josefo, o historiador judeu, indica que no primeiro século, antes da primeira vinda visível de Jesus, havia uma grande comunidade judaica em Sardes. Antiguidades Judaicas, livro 14, capítulo 10, parte 24. Já na parte final do primeiro século, a congregação cristã que havia sido estabelecida em Sardes precisava despertar-se em sentido espiritual. Não obstante, havia também associados com esta congregação que não tinham poluído as suas roupas exteriores. Apocalipse de Jesus, capítulo 3, versículos 1 a 6. Todo mundo já sabe então que Sardes realmente existiu. Quantos minutos eu tenho aí, rapaz? O que é que a turma vai cantar? Cadê os guerreiros da paz? Ah, vamos lá. Bem, os guerreiros da paz vão apresentar Viver a Favor do Bem. Vocês querem ouvir o Guerreiro da Paz? Sim. E se não quiserem, vão brigar comigo, que eu sou fã dele. Vamos lá. Música. dos corações, retirando todo o ódio, irrigá-los com amor. Sempre foi um grande ideal. Muita gente se engana em dizer que amar e ser amado não é motivo de viver. Não damos valor a este pensamento errado. Fica aqui do nosso lado, que te ensinamos a viver. Viver a favor do bem, viver sem fazer o mal a ninguém, praticando uma boa vontade, levando a solidariedade ao coração de toda a humanidade. Drenando os corações, retirando todo o ódio, irrigá-los com amor. Sempre foi um grande ideal. Muita gente se engana em dizer que amar e ser amado não é motivo de viver. Não damos valor a este pensamento errado. Fica aqui do nosso lado, que te ensinamos a viver. Viver a favor do bem, viver sem fazer o mal a ninguém, praticando uma boa vontade, levando a solidariedade ao coração de toda a humanidade. Viver a favor do bem, viver sem fazer o mal a ninguém, praticando a boa vontade, levando a solidariedade ao coração de toda a humanidade.